4201, pega a chamada. Autorizado, chame táxi, azul 4201. Autorizado, chame táxi, azul 4201. Tem um carcaça de algum animal, um animal pequeno na pista, e tem vários pássaros que estão em cima ali, bem em cima da pista. Aliás, o senhor poderia confirmar já a altura da pista, mais ou menos? Na taxa anterior a essa que a gente segurou agora. Por gentileza, confirme. Taxiway Foxtrot, então a próxima Taxiway Echo, é isso? Afirmo, é. Segurou na Foxtrot, na Echo. Próximo Echo. Muito grato, eu vou chamar agora o infraero para dar o caso. Ok. Alfa 972 autorizado Alfa Kilo Flash 3, atento ao sinalizador naquele parte. Alfa Kilo Flash 3. No 7, aguarde, pushback número 2 no setor. É. Táxi 4201, uma hora e nove de 3 horas e 54 de autonomia, 1h09 e Ribeirão Preto. Uno 09, apoio B354 de Ribeirão Preto, confere? Confere. Direita via Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 1016. Paciente, o 4201, está confirmando, é 122 a bordo. Torre 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Saulo Salvador, bom dia. É o Azul, Papa Romeu, Alpha 28. Costa 3597. Prossiga. Após a passagem do tráfego na retaguarda, pode iniciar? Agora já está livre, inicie e chame táxi. Chamarei. Alô, Salvador, na escuta do Alfa X-Way, tá? Afim, prossiga. Bom dia, solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Afirmativo, chamando para ingresso do pátio 1. Azul 4201, correção, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Azul 4201. Solicitando reboque, remota 13 para o pátio 1, posição 9. Autorizado até o 9, Golf X-Ray Echo, chame finalizando. Sim, obrigado. Fala, Sandra, 6211, pushback, finalmente. Para 6. Não encontram 5 autorizados, chama o táxi. Afirmativo, está no 5, vai chamar táxi. Alta X-Ray, Tango, na escuta. Prossiga na escuta. Ok, fique atento, a aeronave da Avianca vai puxar no portão 5, vai ficar até a saída do pátio 3. Permaneça um pouco afastado, dando passagem à aeronave. Aguardando novas instruções para ingresso para o pátio 1. Afirmativo, sim. O 201 informa a situação, o sideral que acabou de pousar informou uma carcaça na pista. Eu tenho uma viatura da Infraero entrando e saindo procurando exatamente o local onde a carcaça foi reportada. Senhor, assim que ele retirar, eu autorizo sua decolagem. Gente, 4201. Rota 3597, POV 172, autonomia de 3 horas e 40, alterna com. Rota 3597, direita de Índia, ponta de espera torre 1895, CNH 1096. Direita, milha 16, 1895, Rota 3597. 6291, na escuta. 6291, ainda toquei. Foi liberado agora aqui pela Israel. Agora nós estamos prontos. Gente, mantenha a posição, aguarde a nova autorização. Chamada de 2 minutos. Ok, ok. 6225, táxi autorizado até o ponto de espera, via parte Uni Índia, ponto de espera torre 1895, QNH 10, 16, bom voo. 295, a torre, parte Índia, ponto de espera, via 16, na casa dele. Alpha X-Ray Tango, mantenha a posição, aguarde autorização para prosseguir o reboque. Positivo, Alpha X-Ray Tango, sim. Salvador, 2963, posição 4, para fugir. tratamento? Aguarde, Golno 963. Todos, plano 3597, ponto de espera da 1-0, pronto. 3597, bom dia, mantém um ponto de espera para o 1-0, senhor. Ah, certo. Gol 1963 na escuta. Você escuta o 963. Oxanei 6211 na escuta. Ok, só para informar que a pista no zero está impraticável devido a uma carcaça de animal na pista. Já tem 3 aeronaves para decolar. Assim que descongestionar um pouco aqui o ponto de espera, eu libero o pushback, ok? Ok. A mesma encontra-se praticável, como tem um carcaça de animal morto na pista e o viatura está fazendo inspeção há um tempo já. Salvador é o Gol, o Factory X, forma o término do rebote, posição 9, parte principal. Gente, Gol, Gol Factory X. Bom dia, obrigado. O Alpha X-Ray Tango no parte 3, autorizado até o gate 1, chama finalizando. Ok, gente. Alpha X-Ray Tango. Azul 4201, autorizado a decolar, pistão 0, vento de 290 graus, 029. Decolagem 4301. Três 597, autorizado a linhar, manter pistão 0. Ali, mantendo 03. 1-1 no portão 5, autorizado, chame táxi. Chamaremos, 62, alô. 1963, portão 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, minha porta para o táxi, 1963. Salvador, muito bom dia. O gol 1093, sua confirmação, hotel, autorização para confim. 1093, informação hotel confere, autorizado para confins via Upper 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após voo Elefa, DCT Nitibu. Primeira curva direita após decolagem. Transponder 5063, controle Salvador 120.8. O voo 096, autorizado de vocês viajar para Confins, conforme a rota de voo, Upper Zulu 21, decola na pista, no Zéco da Direita, na Cidade do Moruno, após Elefa e direto Nisco. Aciona 5063, controle 208. Correto, voo no 093, chame pronto, portão 8. Está pronto, já. Copiado, senhor, só mais meio minuto. Confirmo, first array. Autorizado a decolar da pista 10, o vento de 330 graus, 02 nós, que é legal no 0 no meio. Entendo, 3, 5, 7. Please, can you confirm the estimated output time, sir? The time for a pipeline. Tenemia 225, autorizando a linha, mantém a pista no zero. Go ahead, sir. Can you confirm the estimated output time, sir? The time for flight plan. 1005. We just only need more 10 or 15 minutes, so just to copy that if you win. Copy that, sir. I still do not have a flight plan. I may have it in approximately 2 minutes on my screen. So stand by as soon as I have. I'm going to inform it to you. Can you please confirm what's your first airway? Yes, it's Upper Zulu 10. Okay, so the probable departure is going to be Puka departure with Aracaju transition. Okay, Puka, Aracaju transition, Europa 02, thank you. T-507 decolado aos 35, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço a todos, 357, bom dia. Confirmando, 6211, 1965, Guarulhos 330. Como número 2, segue gol à frente, então ponto de espera via Patione Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 10, 06. Salve, gol 9635, com 1735 a bordo, autonomia 318, alterna campina, pronto para o táxi. Direita via Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 10, 06, gol 9, 5, só mais meio minuto para sua decolagem, senhor. 201, efetuando pequeno desvio à direita para essa formação. Confirma aeronave por quantas milhas? 4201, 10 milhas. Aprovado. 5 graus direito. Após desvios, o Aleda. Após desvios, Leda 401. 725, autorizado decolar, pista 10, vento variável com 2 nós, que é negar 10 no meio. Atorre, voo 963, autorizando alinhar e manter na pista 10. Ali mantém, 10, voo 963. Papa 083, ready to copy. Yes, ready to copy. Destination Santiago de Chile, as to inform you. Papa 083, cleared for Sierra Charlie A Colima via flight plan road, flight level 380. Dael departure, Delta Alpha Echo Lima departure, Motiva transition. Mike Oscar Tango, Vitor Alpha transition, first turn after takeoff to the right. Squawk code 5116, departure Salvador frequency 120.8. Okay, clear destination, Sierra Charlie Echo Lima, follow 380, DL departure, transition Moda. First turn to the right, squawk 5116, 0508. Departure of the frequency 120.8. 120.8 departure. Call me right to push back and start up, error of 083, read back correct. Yeah, we'll call you for a start up, 0503. Salvador, China 6225. China 6225, suba para o 380, sai da árvore. Então 3517, vou direto a Lefa. Vai Lefa, então 3517. Canema 21, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Ali, mantém. Aqui é o Sam Mike Zulu Golf, solicitando autorização de reboque da posição 3 Lima do Pat 3 para a posição 07 do Pat 1. Chame na saída do Pat 3 para ingresso no Pat 1, Mike Zulu Golf. Sim, chama lá, Mike Zulu Golf. Ligou 1963, bom dia. Solicita a curva direita imediata para visitar a formação à frente. Sente livre, desvio gol na 963, após autorizado direto letra. Só direto letra, obrigado. Golf na escuta. Zulu Golf na escuta. Confia em portão no patrono. 07. 07, sente. Salve Salvador, muito bom dia, gol no 093, aqui no portão 8. Tá pronto, para o pushback acionamento. Portão 8, autorizado, chame táxi. Seria para o pushback acionamento, está para o táxi do gol, o 093. Autorizado direto nessa, chame 6225. Gol no 649, autorizado procedimento RNAVE, pista no 0. RNAVE no 0, autorizado, gol no 649. Mountaineer 62, 1-1, decolado aos 4-2, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tenha um bom voo. Obrigado. Controle Salvador, Mountaineer 62, 1-1. Mountaineer 62, 1-1, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, Leda, 6211. 3517, chame Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.288, obrigado, bom pensador. Amém. Agora acorde, não. Indian e Alfa até o ponto de espera pistão no zero, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 6, então bom voo e bom dia, turno 093. Turno 093, turno 0, no 6, autorizado em Alfa, ponto de espera no 0, controlado, é ponto de 42, 32, 45, ótimo dia para o também. Canal 6225, Santo Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 128, chame 6225. Azul 4958 na escuta do controle. Despacho Salvador, é o 6211. Azul 4958, bom dia, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Autorizado ITAP, pode não ideal, vai descer para 050, pode estar com você. Adoro Passaredo 2229. Passaredo 2229, autorizado chegada a mar e desça no ideal para o nível 060. No ideal para o 060, podemos aprovar o 368. Passaredo 2229, inicialmente mantém a chegada número 2 na aproximação. Obrigado. Qual é a base nova estabilizada? Voo no 649, complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. 95, voo no 649, obrigado. Voo no 963, chame centro Recife, 125 decimal 1. ao térmio 128, decimal 35. 12835, moça. 3, autorizado decolar de imediato, vento 300 graus, 04 nós. Bom, já amanheceu, olha assim, decolação no céu. Boa, bom dia, Gol 649, passando 7 milhas agora para a cabeceira, 190. Polo 649, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o tráfego da, da companhia para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos, aguarde. Entende. Solo Salvador, aqui é o San Mike Zulu Golf, informando ingresso no Pátio Uno. Zulu Golf, autorizado ingresso até o portão 07, reporte ao término do reboque Mike Zulu Golf. Ciente, reportará ao término Mike Zulu Golf. No 649, pouso autorizado, pistão no zero, vento 310 graus, 02 nós. De pouso, pistão no zero, Gol 649. No 093, decolado 49, chame controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 2080, bom dia, 1093. Diego, 1093, decola, Moro 1, passando 2000. Soma 093, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. E para o 360, voando direto Elefa, é o Gol 1093. Tudo solo para cópia. Para o Recife, 125, decimal 1. Alterne 128, decimal 35. 251-2835, chinelinha 219. No solo 51, no livro próximo, interseção à direita, chamo o solo 121, decimal 9. Direito 219, obrigado, 1649. Boa, Salvador, 1649, da Gota Librano, bom dia. 49, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, posição 8, com 9649. Azul 4958, autorizado serviço 366, desça para 2500 pés, ajuste chama 016, autorizado procedimento RNAV pista 10. Para a passaria do 2019? Negativo, para o azul 4958, na proa de serviço 366, desça para 2500 pés, ajuste chama 016, autorizado procedimento RNAV pista 10. Ora, 366, 2500 pés, turno 096, azul 4958. Passaria do 2229, autorizado da presente, Serra Vista 366, desça para 4000 pés, ajuste na 096. Na 096, descendo para 4000, 2229. Controle Salvador, azul 2775, informação hotel. Azul 2775, bom dia, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador, voo direto e TAP e reparto para descida. Voo e TAP já está legal, azul 2775. Azul 2775, desça para o nível 050. 050, azul 2775. Hotel Romeo Golf, prossiga. Liberado sobre o Golf, vai de baixo, reporte de baixo. Bem, Hotel Romeo Golf. Só confirmando o ajuste, gentileza, para o 4950. Ajuste 10016. Prato. Voo 1093, estamos no centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Ok, 260, 288 com o centro Recife, bom dia, é o 1093. Plano 366, 4958. Azul 4958, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Continua aproximação, torre 118, decimal 95, bom dia. Passarelo 2229, desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV, pista 10. Bravo, bravo, Romeu. Aprovado nível 380, via Zulu 17. Corda 10 com curva direita após decolagem na saída Arbor 1, transição Elefa, aciona transponder 5124, controle Salvador 120, decimal 8. 0, vento 030 graus, 03 nós. Repouso no 04958. O transponder 5124, controle da 08. Correto, gol 9937 no portão 02, estamos prontos para o chuveco acionamento. Estava pronto, gol 9937. Opa, Romeu, hotel, Romeu, Golf. Opa, Romeu, hotel, Romeu, Golf. Pouso por sua conta em risco no heliponto da RMA, o vento em Salvador 020 graus 04 nós, reporte no solo controlado. Reporta na solo controlado, até uma volta. Da coordenação junto ao centro. Afirmo, aceito 33 e informa que realiza a saída renável, Rio 5973. Gente, Rio 5973 para Serra Brava, Romeu Foxtrot, Recife aprovado nível 330. Reaper Zulu 17, decola da 10 com curva esquerda após a decolagem, saída Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5123, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Recife 330, vai pela Reaper Zulu 17, decola 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5123, controle de saída 120, decimal 8, Rio 5973. Correto, Rio 5973, no passo 3, chame pronto, pushback de acionamento. Ciente, 5973. Rio 5975 para Fortaleza, na escuta cópia. Clear to push and start, report red tax Europa 083. Clear for push and start, we'll call it back Europa 2229, complete procedimento, chefe torre, 118, decimal 95. 118, obrigado. Hotel Romeu Golf, considere o solo 02, frequência livre. Azul 4958 no solo 02, livre próxima interseção à direita, chamo solo 121 no decimal 9. Tá livrando, solo 219, 4958. Salvador, bom dia, Azul 4958, livrando a sua escuta. Bom dia, Azul 4958, Alfa Quilo, pátio 3, prevista posição 4, Lima, do pátio 3, atento ao balizador. Alfa Quilo para o pátio 3, na prevista 4, Lima, 4958. 22, 29, ciente, autorizado, pouso na 10, pista molhada. Foxtrot November, prossiga, informação Juliette. Checo Zulu November, nível de voo 105, aprovado para Serra November Bravo X-Ray, decola da pista 17, com curva à direita após decolagem na saída corredor Axé, mantendo inicialmente restrito no meu pé até o farol da barra ou liberação do controle, prossegue conforme a rota do plano de voo. Aciona transponder 5101, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Acionamento para o táxi, chama a torre 18895, altímetro no 0, no meio, até um bom voo, bom dia, Exo 19. Para 219, 2229. Agora é Exo November, autorizado a acionar, chame para o táxi. Bom dia, passarei 2229. 2229, bom dia, táxi Alfa Kilo para o correção Alfa Juliette, vai prosseguir remota 13, remota 13 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 13 do pátio principal, passarei 2229. Azul 2775, complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. Torre 295, boa, azul 2775. Salvador, bom dia, azul 2775. 2775, continue a aproximação. Reporte final de 5 milhas. A gente pode olhar final de 5 milhas do azul 2775. Eco Zulu November, é autorizado a alinhar e manter visto no 7. Apron 1, India, and correction, hold position before just 1 minute, please. There is a traffic entering to Apron 1, the Alpha Tango 72. Okay, send it by 1 minute, please. Europa 083, observe the traffic of a Tango 72 that's parking on the remote 13. After the traffic to pass, clear to Apron 1, India and Alpha to hold the point. Runway 10 there, hold tower 118.95, autumn side 1016, have a nice flight. Okay, after traffic coming to San 13, taxiway Apron, India. Holding point 10, frequency tower 118.95, 503. ampliada, vento 040 graus, 03 nós. Tem atualizado o pouso desse 775. Voo 9937 para posicionamento. Voo 9937, irá coordenar com a equipe solo assim que o tráfego do Euro-Europa, um Airbus 330 passar a cauda após o tráfego em coordenação para livre iniciar no portão 2 de Mitax. Após o tráfego em coordenação, ele chegou no 9937. Para Fortaleza, está na escuta do solo para cópia. Novembro, atente à esteira de turbulência do ATR que pousa pistono 0, após autorizado decolar pistono 7, vento 030 graus, 03 nós. Azul 2775, no solo 12, livre próxima interseção à direita, chamo o solo 121.9. Passou à direita, solo 2 do lado, boa. Solo Salvador, azul 2775. Azul 2775, Alfa Kilo Pátio 3, prevista 3 Lima do Pátio 3, mesmo assim atento ao balizador. Alfa Kilo Pátio 3, prevista 3 Lima. Good morning, Europa 083, calling point 10, already. Morning, Europa 083, clear to line up and wait runway 10. Clear to line up and wait runway 10, Europa 083. Eco Zulu November, Torre. Eco Zulu November, evento 030 graus, 02 nós. Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta. Bom dia, prossiga. Papa Romeu Vitor Hotel Delta, mantém as condições visuais ou ajuste uma 0 no meia. 0 no meia, na sua escuta, Vitor Hotel Delta, condições visuais.